Aos vivos, às vivas, es vives. Um programa ao vivo todos os sábados das 7 às 8 da noite. Hoje, 11 de julho de 2020, sábado, Sol em Gêmeos. Começamos o quarto programa desde os estúdios do Condô Cultural na Rua Mundo Novo. Aqui, 7 minutos, 7 horas e 1 minuto, com a Silvia Nogueira e a Laura Corcoeira, falando para o bairro Vila Anglo Brasileira. Boa noite, vizinha, boa noite, vizinho, boa noite, ouvinte. Sejam bem-vindos e espero que vocês acompanhem a gente nessa programação especial para você, nessa próxima uma hora. Liga para a gente, envia mensagem no zap, a gente conta com a colaboração de vocês aqui para a gente construir esse programa juntos. Boa noite, bairro do centro-oeste de São Paulo, Brasil. Aqui na Rádio TV Mundo Novo. Vou recordar, vou lembrar, aqui neste espanhol, portunhol, selvagem, o número da rádio para que você, se você quiser, envie sua mensagem. 99 82 47 909. Isso, liga pra gente, a gente tá esperando a mensagem de vocês, quer saber o que vocês andam fazendo por aí em casa. E vamos falar um pouquinho nesse que é o primeiro programa do Planeta Terra em Portunhol Selvagem? Isso aí, mas ouvinte, de caso pare, se a gravação interromper, aperta no play de novo, só isso. Aliás, isso é muito importante, gente, lembrar, tá? A gente está aqui num estúdio experimental, é tudo muito experimental na nossa rádio, então se por acaso falhar, é só apertar o botãozinho do play de novo e você vai seguir com a gente. E aqui estamos, continuamos na pandemia, no confinamento, continuamos aqui no Condô, a Juliana Notari, o Caco Guirado, o Gregório Guirado, Marina Sales, a Jessica Arjona, a Eneida Sanchez, que vai falar com nós depois, a Silvia Nogueira, e eu aqui, a Laura Corcoeira. Então, nesta pandemia, a OMS lembra, a OMS quer dizer a Organização Mundial da Saúde, lembra que a pandemia não está controlada. Isso mesmo, dados divulgados pelo Conselho Nacional da Secretaria da Saúde do Covid-19 no Brasil diz o seguinte, que as mortes no Brasil já são mais de 72 mil e o número de pessoas infectadas ultrapassa 1 milhão e 800 mil pessoas. O Brasil já completou 3 semanas consecutivas com mais de 7 mil mortes registradas por semana. É uma catástrofe, gente. Em São Paulo, os principais locais de prevalência da Covid-19 são 14 distritos. Imaginem quais. Não são as áreas enriquecidas da cidade, não. Não, gente. É Brasilândia, Cachoeirinha e Jaçanã, na Zona Norte, Liberdade e Santa Cecília, no centro, Cidade Ademar, Jardim São Luís, Campo Limpo e Capão Redondo, na Zona Sul, Parque São Lucas, Sapopemba, Itaim Paulista, Itaquera e Lajeado, na Zona Leste. Assim que, gente, fique em casa se você puder, e se não, use máscara, lave as suas mãos, mantenha o distanciamento físico. Entre a população afetada, os dados do inquérito sorológico apontam maior prevalência da Covid entre aqueles que não puderam parar de trabalhar fora de casa. Além destes, os mais atingidos e atingidas pela doença foram indivíduos na faixa etária de 35 a 49 anos, com baixa escolaridade, que vivem em casa com 5 ou mais moradores e não brancos. Ou seja, pessoal, né? Só lembrando que não é uma gripezinha e nem que atinge somente os mais velhos. O vírus está matando no Brasil a população empobrecida e racionalizada inferiormente. Nesta semana, o inominável disse que o uso da máscara é coisa de viado. Nós aqui da Rádio Mundo Novo estamos todos na maior viadagem, não é isso? Lembramos aqui que a homofobia, a lesbofobia e a transfobia não são opiniões, mas delitos de ódio. Além da cidade, nas comunidades remanescentes de Quilombo, o número de casos da Covid-19 mais do que dobrou nos primeiros dias de julho. No dia 30 de junho, eram 973 casos confirmados e ontem, dia 10, já são 2.590 infectados confirmados. Se você quiser saber mais, entra na web da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas e dá uma olhada na informação. Sim, e a cada dia também perdemos vidas indígenas para a pandemia da Covid-19. O Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena está fazendo o trabalho de notificação que o governo, nem a FUNAI, está fazendo. É alarmante a omissão do governo federal na garantia da proteção dos povos originários. O que acontece na Amazônia é o retrato de outro genocídio, etnocídio, ecocídio. Como se não bastasse, na quarta-feira dessa semana, o governo federal vetou aspectos essenciais do plano emergencial indígena para a Covid-19, como acesso à água potável, garantia leitos de UTI, produtos de higiene, distribuição de alimentos, entre outros. O projeto de lei aprovado teve 16 importantes artigos vetados pelo inominável, sendo com isso o projeto de lei mais vetado de toda a história do Brasil. Os vetos são alarmantes, sobretudo em tempos de pandemia, pois negam direitos e garantias fundamentais à vida dos povos indígenas. A articulação dos povos indígenas do Brasil, junto com suas organizações de base, está trabalhando o levantamento das informações sobre os casos de Covid-19 entre povos originários, sobretudo os casos subnotificados e não acompanhados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena. E a gente lembrar que não são números, são vidas. Isso mesmo. São vidas. São vidas, pessoal. A solidariedade e a auto-organização da sociedade civil é uma esperança dentro dessa catástrofe. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, está fazendo uma ação em parceria com a plataforma Missão Covid para ampliar as possibilidades de atendimento médico aos indígenas. Fundado em março desse ano, o projeto Missão Covid busca conectar pessoas com sintomas de coronavírus aos mais de 1.300 médicos voluntários cadastrados no projeto. A consulta será realizada por meio da telemedicina em ligações de vídeo pelo Zap, o WhatsApp. E no caso das aldeias, será acompanhada por agentes de saúde indígenas locais quando necessário. É sim, é desde aqui, desde esta rádio experimental, desde a Rádio TV Mundo Novo, nós estamos tentando de informar e compartilhar informações que não são leídas nos meios de comunicação, porque é muita confusão. Então, vamos a continuar informando. Fique em casa, fique usando todas as medidas necessárias agora, porque a vida agora precisa ser cuidada mais que nunca. Rádio TV Mundo Novo. Então, envia sua mensagem pra gente pro WhatsApp da Rádio TV Mundo Novo, 998247909. Pessoal, e vocês também, se tiverem outras mensagens aí, né, que vocês ouviram e gostariam que rodasse aqui, manda pra gente, compartilha e também manda a sua música, o seu pedido, a sua mensagem, o que você gostaria de ouvir pra gente, pra participar aqui e ajudar a gente a construir essa rádio comunitária. E lembrar que essa gravação, interromper, aperta no play de novo. E já tá, né? Isso mesmo. Só apertar no play de novo que a gente volta a tocar, se por acaso tiver qualquer interrupção. Mas o que é o coronavírus, Lau? Porque, Silvia Nogueira, aqui estamos já 4 meses de confinamento, 4 meses já da pandemia aqui no Brasil. Isso. E nós estamos falando muito de tudo o que está acontecendo para proteger a população. Mas... E que parece uma ficção, às vezes, né? Que é tão invisível que a gente não vê. É aí quando a comunidade científica deveria ter todo o espaço para explicar o que é o coronavírus, né? Isso, e as informações são muito truncadas, né? Tem pessoas que entendem de um jeito, outras que entendem do outro. E as pessoas, às vezes, com máscara, outras sem máscara. Umas entendendo de um jeito que tem que se preservar, outras entendendo de uma outra forma. O que que a gente acha? Aqui no Condô, a gente continua achando que é muito sério. Tem muita gente morrendo, só lembrando, não são números, são pessoas, né? E a gente trouxe algumas informações sobre o que é o coronavírus, não é isso, Lau? Coronavírus é o nome de uma família de vírus que tem uma estrutura em formato de coroa, daí o nome. A família coronavírus é conhecida desde 1960. Trata-se de uma extensa família de vírus causadores de doenças tanto em humanos como em outros animais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em humanos, os vários tipos de vírus podem provocar infecções respiratórias que vão de gripes graves, como a síndrome respiratória aguda severa, até a morte. Ou seja, pessoal, não é uma gripezinha. A doença causada pelo novo coronavírus recebeu o nome de Covid-19. Ela foi descoberta no final de dezembro de 2019 na China. A primeira morte no mundo foi registrada no dia 9 de janeiro desse ano. A globalização da economia e o modo de vida capitalista dominante, com ricos que viajam constantemente, multinacionais que exploram os recursos do planeta, fez com que em poucas semanas todas as regiões do planeta estivessem contaminadas. No modo de vida imposto pelo neoliberalismo econômico, social e cultural, se encontram os efeitos catastróficos gerados pelo coronavírus e também as causas da pandemia. Sim, as causas e os efeitos. Aqui na Vila Anglo, como a gente está lidando com esta pandemia, esta doença? Nós queremos falar com vocês. Vocês têm parentes ou amigos doentes? Está saindo para trabalhar? Como está se cuidando? A gente sabe que as informações, como a gente já disse, andam muito contraditórias, né? Mas a gente tem notícia de que em breve, não sei se todos já sabem dessa informação, a gente ficou bem chocado. Na segunda-feira, o governo de São Paulo pretende abrir parques públicos, academias e outros estabelecimentos no dia 13, além, pessoal, da retomada do Campeonato Paulista de Futebol. Não bastasse, o inominável, nesta semana, desobrigou o uso de máscaras nos presídios. Em fim de junho, o sistema prisional, as cárceles, as prisões brasileiras, apresentavam um aumento de 800% no número de infectados com o coronavírus, e mais de 2.200 casos notificados com contágio que acusava grave subnotificação nas prisões. As prisões, que como outras instituições de controle, são sistematicamente silenciadas nos meios de comunicação. Mas o que está acontecendo nas prisões no Brasil é muito, muito catastrófico. Sim, muito grave, pessoal. A gente não sabe se você se preocupa com esse problema, com a situação nas prisões. Mas se você tem parentes, ou mesmo se não tem parentes, né, hoje presos, a gente queria saber a sua opinião, né? O que vocês acham de tudo isso, desse descaso que acontece no nosso país? A gente quer saber e conversar com vocês sobre o assunto. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Boa noite, barrio de Vila Anglo Brasileira. Vizinha, vizinho, vizinhe, você quer enviar sua mensagem para o áudio, para o zap da Rádio TV Mundo Novo? Anota aí o nosso telefone, a gente está esperando e contando com a sua companhia nessa noite. Telefone 99-8247-909. E para falar do bairro, o primeiro que nós queremos dizer e transmitir é um abraço para as famílias e todo o respeito à memória das e dos que morreram pelo Covid-19. E cá, mando um abraço especial para amigos que perderam entes queridos, né, nesses tempos. Isso, já que eu não posso abraçar ao vivo, então aqui vai o meu abraço aos vivos, para meus amigos queridos, Sérgio, Denise, Dália e todos os amigos ouvintes que perderam entes queridos nesses últimos dias. Mas coisas bonitas que estão acontecendo que têm a ver com o apoio mútuo, com a solidariedade, Porque o povo salva o povo sempre, né? Com o apoio da vizinhança. A casa da família de Jefferson, aqui no Pilar Anglo-Brasileira, está em reconstrução após o incêndio acontecido a finais de junho. E está em reconstrução graças a todo o apoio que a vizinhança está fazendo como ajuda econômica para a reconstrução e para a mão de obra, né? Isso, a ajuda foi essencial. A gente tinha aqui comentado na rádio desde que aconteceu o incêndio e foi muito bonito ver a solidariedade e a união, né, das pessoas sobre um caso difícil que aconteceu aqui e que ajudou também pela rádio, né, e com a solidariedade de todos os vizinhos do bairro. Mas falando em bairro, pessoal, se vocês receberam algum abuso ou sentem que houve algum abuso da companhia elétrica na conta de vocês, parece que as pessoas andaram recebendo uma conta meio suspeitosa, né? Meio alta, uhum, acima do valor, então reclama. Ou até envia sua reclamação aqui para a gente fortalecer, enviar pelo rádio e tomar algumas atitudes coletivas para fortalecer essa reclamação, né, Lau? É isso, porque durante esta pandemia ninguém pode ficar sem casa, sem luz, sem água. Se você não pode pagar o aluguel estes meses, explique para o proprietário e negocia. Está no seu direito. É a mesma coisa como a eletricidade e como a água. Isso, a água é um direito fundamental e um recurso público que, como a gente até comentou a semana passada, as pessoas da nossa política, infelizmente, estão tentando arrumar um caminho de privatização. Imagina a água virar um produto, né? Uma mercadoria. Mas, de alguma forma, isso já acontece. É muito triste ver que aqui no Brasil, com todos os recursos hídricos que o país tem, que em lugar de universalizar um direito básico, o caminho seja o caminho da privatização. A água é um direito básico. E aqui neste bairro há muitos filmes, muitos rios, né? É, pois é, a tal da água preta também. É água, né, preta. Eu me lembro que um bloco de carnaval do bairro que se chama assim também, Água Preta. O que podemos fazer para recuperar um dia os rios que correm debaixo do asfalto da cidade? Imagina. A cidade é tão cheia de rios, né, gente? A gente está aqui falando da Água Preta, mas São Paulo é uma cidade com muitos rios submersos. Imagina se um dia a gente conseguir realmente nesse mundo novo, né? Nesse mundo novo. Ter uma cidade mais habitável e com todos esses rios que estão aí correndo o leito por debaixo desse cimento que a gente criou, tampou tudo. E também os rios que circulam ao redor da cidade, não? Porque há dois rios ao menos, não? O rio Tseré, né? Como se chama? Tietê. O rio Tietê. É outro rio, que é... Pinheiros. Pinheiros, né? Que são rios que tinham uma curva toda amazônica, né? A cidade de São Paulo, cheia de garapés e de rios, era muito bonita, assim. A gente nem chegou a conhecer essa paisagem, né? Mas imagina poder se banhar um dia nesses rios, né? Acho que a gente tem que sonhar para isso. E também, as mulheres do bairro continuam produzindo máscaras e cozinhando para fazer chegar comida gostosa e saudável à sua casa. E você que está em casa, o que, que você anda fazendo? O que, que você anda cozinhando? A gente lembra aqui que na semana passada teve uma ouvinte, a Silvana, que falou para a gente que estava fazendo bolo. Então aqui, só para a gente lembrar esse recado, que se você quiser encomendar diretamente na casa dela, o endereço é Rua Mundo Novo 66 e o telefone é 99-71-53-921. Você aproveita para ajudar uma vizinha que está agora cozinhando para ajudar nas despesas e que tem feito delícias, né? E é muito mais saudável do que comprar um bolo todo industrializado e pronto num pacotinho no mercado, e muito mais gostoso, e você contribui para uma colaboração solidária. É isso. Aqui no Condô também temos algumas artistas cozinheiras fazendo delícias e aceitando encomendas, porque estão os pais da Tabata e as massas de juju com brignoli. Eu devo aqui fazer um agradecimento público para a Fra, que é uma vizinha de Vilanglo brasileira, que ontem enviou para nós umas coxinhas, umas quibes. Uma delícia. É mesmo? Sim, sim. Nossa, como tem gente talentosa aqui no bairro, hein, pessoal? Participa, manda pra gente, a gente vai falar aqui na rádio o que, que vocês têm feito e vamos fazer rodar essas delícias, essas mensagens tão importantes. Isso. É amanhã, domingo, 12 de julho, os entregadores e entregadoras do bairro vão pra greve, ainda outra vez, a greve de entregadores de aplicativos. As... Ops, perdão. Upsica, lá. Bom, pessoal, a ação está dando seguimento ao movimento conhecido como Break dos Aplicativos, que aconteceu pela primeira vez na semana passada, quarta-feira, primeiro de... Não, agora foi primeiro de... Sim, primeiro de julho. Primeiro de julho. E reuniu milhares de trabalhadores em São Paulo, em diversas capitais do país. É isso. É, estas mobilizações estão fazendo em todo o Brasil. E também na Argentina, em Uruguai e em Paraguai. E bem como o lançamento de uma organização inédita, que é a Rede Transnacional de Trabalhadores, a RTT. É uma organização internacional para defender os direitos dos trabalhadores e motoristas de app e de táxi. É, sendo uma, é muito inédito mesmo, né? Uma união assim, dos trabalhadores internacionalmente, num âmbito, pelo menos assim, na América do Sul, né? Trabalhadores da América do Sul, na busca dos seus direitos. A iniciativa que une também organizações da América do Norte e da Europa busca conectar mais sindicatos e trabalhadores desse tipo de empresa aos setores afetados pelo surto dos gigantes da tecnologia e pelos processos de desregulamentação permitem o crescimento representativo de empresas transnacionais. E aí, e como tudo está relacional, e nós estamos voltando para o essencial, aqui no Condô continuamos com a preparação de cestas básicas. Nessa segunda, os produtos que vão na cesta, é claro que se você está ouvindo e recebe as cestas, é importante higienizar tudo de novo, tá, pessoal? Mas a gente higieniza tudo e a distribuição foi na cesta como a Marina falou aqui antes da gente entrar no ar. Isso. É, aqui as vizinhas, estão participando cada vez mais. E isso nos anima muitíssimo. Nesta semana, durante a reunião da rádio, recebemos uma visita mascarada, muito bem-vinda e inesperada, que é a visita de Wellington. É, Wellington, nós sabemos que você está terminando de preparar a banca de jornais aqui no bairro. Mas nós sabemos também que você faz música, assim que manda sua música, Wellington, sua música de samba, por isso. Favor. A gente espera, ficamos esperando, Wellington, para tocar, ter o maior prazer de tocar a sua música aqui na Rádio TV Mundo Novo. E sabe que eu, como espanhola que está aqui acolhida... Super acolhida. Estou sentindo como... Como os bairros populares, como é o Vilanglo brasileira, são os bairros mais lindos e mais bonitos que existem nas cidades. Mesmo se as cidades são umas conglomerações que talham a vida, que cortam a vida. Mas eu me sinto muito feliz de estar aqui na Vilanglo brasileira, porque na rua a gente com a máscara se para para falar contigo no quintal da casa, a gente se ajuda. A gente põe em prática diretamente todas as teorias que talvez a classe intelectual fala nos livros, nos artigos, nas academias, mas aqui neste bairro popular, lleno de beleza, as teorias são diretamente práticas. Tem um senso de comunidade no concreto, né, Lau? No carnal, assim, que possibilita a gente ter esperança de que um outro mundo pode ser realmente construído. Pessoal, vamos se unir, isso que a Lau está dando é um depoimento, né, de uma pessoa que veio de fora, que tem a possibilidade de viver uma vida de vila, né, dentro da Vila Anglo. E sobretudo porque pode haver muitas olhares colonialistas e classistas que acham que os bairros populares não são lindos. E os bares populares estão cheios de poesia. Por isso, se você está ouvindo, nós invitamos a você a enviar um poema, uma receita, uma fala, qualquer sugestão para a gente, uma música. Os vivos estão no ar para todas as vozes vivas que se desejam fazer ouvir aqui a nossa vila. Envia tua mensagem por áudio ou por zap para o telefone da Rádio TV Mundo Novo, 99824709. Lembrando que, se cair aqui a nossa conexão, aperta o botão do play de novo que a gente volta a tocar. É isso, e agora vamos a ouvir os últimos mensagens que chegaram de Vozes do Bairro, que vai ser um novo programa como Respiros Poéticos das próximas semanas. Fiquem aí. Vozes do Bairro. Boa noite, aqui é a Juliana Notari, boa noite Laura, boa noite Sil, aqui vivendo esse momento tão inédito, né, gente? Esse momento pandêmico aí. Muita força, eu queria mandar muita força, muita coragem para as mulheres da Vila Anglo-Brasileira. A gente se falou bastante essa semana. Muita força, gente. Então, o primeiro recado é um recado muito especial da Agatha. Eu sou a Agatha, gostaria de deixar um recado para minha amiga Giovana. Eu quero deixar que eu gosto muito dela e sempre quero estar perto dela. Não vejo a hora dessa pandemia acabar para eu brincar com ela e fazer a festa do pijama com ela. Obrigado. Obrigada a você, Agatha. Nossa, eu também não vejo a hora que acabe essa pandemia para fazer muita festa de pijama, dançar bastante. Então, fica bem aí, tá? Daqui a pouco a gente vai poder brincar nas ruas, nas praças da Vila Anglo. Olha só, agora um recado da Janaína. Janaína, fala com a gente. Gente, meu nome é Janaína, então eu sou aqui da Rifânia. Eu tô ligando para deixar uma mensagem, agradecer muito as pessoas que estão ajudando a gente nessa pandemia, orando para essas pessoas também que estão ajudando, para Deus ajudarem ela, abençoar muito a vida delas, a família delas, né? E eu gostaria muito de estar ao vivo, mas eu não posso porque a minha filha se encontra doente, mas eu vou deixar um recado. Todo mundo ser parceiro nessa pandemia aí, um ajudar o outro, somos todos irmãos. Então, eu tô mandando uma mensagem para agradecer todo mundo que está ajudando a gente. Que Deus abençoe todo mundo. E mais um áudio. Vou mandar uma mensagem para meus filhos, dizendo que eu amo muito eles, que eles são tudo na minha vida. E estou com muita saudade do meu filho, que não está perto de mim e se encontra longe. Amo muito ele, amo muito meu namorado Vinícius. Eu sou a Agatha, gostaria. Olha só, valeu, Janaína. Muita força aí. Eu sei que a filha está doente, tem uma outra filha que está parindo aí. Então, olha, muita força mesmo. Agora, a gente recebeu uma mensagem do Sérgio. O Sérgio, ele está indicando o bar de uma grande amiga dele, que é o bar da Fran, que a gente já falou dela, que é uma grandíssima cozinheira do bairro, né? A Fran é maravilhosa, ela mandou uns salgados para a gente ontem, foi uma delícia, ela alegrou o nosso meio-dia aqui, depois da entrega de cesta. E olha só, ele mandou uma mensagem bem bonita. Por favor, manda esse anúncio aí da minha amiga aqui, no bar da Bica de Pedra, por favor. A Rádio Cultural. Muito obrigado. Um abraço. É o amigo Sérgio. Por favor, todo mundo venham de máscara. Por favor, venham experimentar esse caldo, essas deliciosas porções. Um abraço. É isso aí, de máscara, gente. O Bar da Fran fica na rua Bica de Pedra, 132. E o Sérgio mesmo me escreveu que lá tem porções de moela, frango, carne de panela, salgados de todos os tipos, coxinha, empadinha, quibe, bolinho de carne, risoles de queijo, tem caldo de mocotó, que é muito famoso no bairro, e caldo verde. Então, olha, se forem de máscara, e recomendadíssimo, Bar da Fran. E a Fran mandou um recado para o Sérgio, indicando o trabalho do Sérgio. O Sérgio é um grande pintor do bairro. Ele é especialista em paredes com texturas. E ele é muito cuidadoso. Então, se alguém precisar de pintura na casa, o Sérgio vai de máscara fazer a pintura. Eu vou passar o telefone do Sérgio para vocês. O Sérgio, o celular dele é 942696570. E é isso aí, gente. Por hoje, são esses os recados que a gente recebeu. E, novamente, gostaria de mandar um beijo e um abraço muito forte para todas as moradoras do bairro da Vila Anglo-Brasileira. Boa noite. Mua! Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV vai gravar isso aí. E aqui seguimos, às 7:31, falando em um portunhol selvagem. Aqui estamos com o coração todo cogido, todo prendido por uma mensagem de Agatha. Porque, Agatha, essas festas do pijama são poemas. Você compartilhou um poema. Isso mesmo. E, olha, pensando nisso, a nossa poesia de hoje, porque a gente tem todo sábado trazido alguma poesia, né? A poesia de hoje é do Manuel de Barros, que é um brincador de palavras. Então, assim, a gente dedica a todos os ouvintes, mas até pela emoção do momento, em especial, eu dedico, e a Lau dedica para a Agatha. Agatha, totalmente para a Agatha. É sua amiga. E a sua amiga também, que logo vai brincar de pijama com ela. Essa poesia do Manuel de Barros, que é um poeta de Cuiabá, Mato Grosso do Sul, que morreu em Campo Grande em 2014, que era amante dos quintais e dos brinquedos das palavras, chama-se, em português, O Apanhador de Desperdícios. Em especial para a Agatha e para a amiga dela. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas, dou respeito às águas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Toma aí esse poema tão bonito de Manuel de Barros, que fizemos uma tradução para o espanhol. Recolector de desperdicios. Uso la palabra para componer mis silencios. No me gustan las palabras cansadas de informar. Doy más respeto a las que viven con la barriga en el suelo, como agua, piedra, sapo. Entiendo bien el acento de las aguas. Doy respeto a las cosas desimportantes, a los seres desimportantes. Aprecio insectos más que aviones. Aprecio la velocidad de las tortugas más que de los misiles. Tengo en mí un retraso de nacimiento. Fui equipado para que me gusten los pajaritos. Tengo abundancia de felicidad por ello. Mi patio es mayor que el mundo. Soy

Y ahí, con Calle 13 de Puerto Rico, con un tema que es un clásico ya, Latinoamérica, damos la bienvenida a Eneida Sánchez, que es artista gravurista, artista visual, arquitecta, baiana en deslocamiento, y artista residente del Condominio Cultural. Buenas noches. Eso mismo. Buenas noches, Neidoca. Bienvenida. Rabarigani. Boa noite. Buenas noches. Tudo de bom? Tudo de bom. Aqui estamos falando um portunhol selvagem, assim que é tudo de bom. A Barigani, uma coisa nova, né? Que língua que é Swahili. Essa? Que lindo. Bem-vinda. Os rastros do gravado em transe. Vamos. Eneida, você que é uma gravurista, é uma artista visual muito, muito, muito experimentada já. Nós queríamos perguntar a primeira coisa, como você está vivendo este momento de pandemia, de catástrofe aqui em São Paulo? Eu estou aproveitando, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Eneida e eu queria compartilhar um pouquinho sobre como tem sido esse período. Eu tenho me dedicado principalmente a fazer reflexões e pensamentos sobre quais as formas que a gente quer construir esse novo mundo para que a gente não simplesmente reproduza aquilo que estava antes. E o que estava antes era muita desigualdade, o que estava antes era muita roubalheira e muito sofrimento e muito isolamento. Eu acho que essa pandemia nos dá a dimensão da falta que nos faz estar verdadeiramente com os outros, não simplesmente olhando para telas de celulares. E está sendo uma experiência muito forte, né, Neida? Porque a gente está, nesse momento, vivendo, encarando uma necessidade, uma vontade e uma busca, né, de outras referências. Assim, um pouco a gente perdeu o chão, ficou aí sem... pensando como que, não os modos de vida futuro, mas o presente, né? Como atravessar cada dia, cada horinha do dia, cada coisa que possa significar e fazer sentido. O dia a dia, vivendo assim, cada dia que a gente acorda, cada horinha do que a gente vive, como que tá esse... Como você está construindo isso, esse dia a dia? Tem sido muito curioso porque eu ensino já inglês durante 20 anos ou mais. E algumas pessoas me procuraram para tomar essas classes. E eu queria dizer que eu fiz um pacto com cada uma dessas pessoas. E a minha pergunta para cada uma, antes de dizer sim, nós nos queremos enquanto aluno e professor, é... O que é que nós queremos para o mundo juntas enquanto temos aulas? Então, dessas pessoas com quem eu travo essas relações cotidianamente, as nossas conversas sempre começam, obviamente, estudando a língua, mas nos perguntando como estamos e o que queremos para este momento e para o futuro da gente. Então, como a gente não sabe muito bem como é esse futuro, a gente só pode construir o cotidiano à medida que a gente vai passando cada uma das nossas horas e a gente vai descobrindo onde a gente põe a nossa energia e onde a gente quer retirar a nossa energia. O que é construtivo, o que é compositivo e aquilo que não é construtivo e que nos tira poder, nos tira potência, aliás. Por falar no que é compositivo e no que é decompositivo ou não compositivo, o que tem sido muito compositivo nesse momento para você? Principalmente começar o meu dia em silêncio. Eu sempre faço uma meditação onde eu posso escutar um pouco o que é que aquela parte mais sábia de dentro de mim pode me dizer para aquele dia. E é muito curioso, porque às vezes eu vou tomada por alguma uma percepção, uma intuição, e aí quando eu começo as minhas aulas, eu descubro que aquilo ali também está compartilhado com outras pessoas. Então é sempre uma experiência muito boa poder me conectar com aquelas pessoas que eu vou estar entrando em contato durante o dia, já num outro campo. E é desse campo também que eu vim para a rádio compartilhar com vocês. Muitas vezes a gente fala... Posso continuar? Claro. Muitas vezes a gente entende essa questão da intuição algumas religiões chamam de transe, outras chamam de outras denominações, mas o que eu quero compartilhar com vocês é essa capacidade que nós temos de perceber a vida, não só pelo aquilo que os nossos olhos estão vendo, nosso nariz está cheirando, nossas orelhas estão escutando e a gente pega, mas pelas outras experiências que a gente tem durante o dia, onde a gente escuta intuições, onde a gente percebe a vida de uma outra forma, não apenas por aquilo que está determinado pelos nossos sentidos, 5 sentidos. Aliás, às vezes, né, os nossos sentidos, eu vou chamar mundo velho, sei que isso é muito ruim, esse nome é totalmente desapropriado, né? Mas os nossos sentidos, às vezes, também não estavam ouvindo, né, e vendo, né? Eles estavam numa coisa tão já doentia, né? É, e eu acho que é exatamente essa possibilidade que você pode se dar, uma oportunidade que você pode se dar ao despertar e de poder ficar um pouco em silêncio, é para que esse vício de tudo que a gente já está acostumado a ver, ouvir, tocar, cheirar, possa acalmar as vozes e a gente possa abrir para um outro escutar, para um outro ver, para um outro sentir, para um outro degustar, para um outro tocar. Você ficou tocada nesta pandemia porque perdeu a Bienal, por exemplo, a Bienal de São Paulo, perdeu muitos trabalhos como artista. Mas, além disso, você tem uma capacidade de resiliência muito grande. Eu fico muito, muito admirada pela forma de expressão das gravuristas. E como outra maestra da gravurista, que é Maria Bonomi, você trabalha os rastros da vida, não? E gravado. Então, para mim, é importante, se você quiser, falar um pouco dessa filosofia que tem a prática de gravado, que é uma prática muito silenciada, né, dentro das artes visuais, mas que é uma prática filosófica, eu acho, porque deixa esses rastros, né? Como... Então, a gravura está muito ligada à forma como eu vejo filosoficamente a construção do meu trabalho. E ela está ligada no seguinte sentido: a gente produz primeiro uma matriz e, através de um esforço, de uma pressão, a gente traz essa imagem para dentro do papel matéria, da matéria-papel. E eu acho que isso é um exercício de reflexão muito importante para a gente. Mesmo durante essa pandemia, onde eu preferi me abster de produzir imagens porque eu não confiava, eu não acredito que essas imagens estavam já visualizando algo mais daquilo que a gente quer mais nesse momento. Eu não queria reproduzir imagens antigas, eu não queria reproduzir pensamentos antigos. Então eu me abstive de produzir nesse período e estou guardando essa experiência de todas as coisas que estão me afetando para que eu possa trazer num outro momento. Mas essa ideia da gravura, da matriz e da impressão sobre o papel é a reflexão de o que é que nós, enquanto matrizes, pessoas, imprimimos no mundo que a gente está. A cada pessoa que a gente encontra, o que é que a gente realmente quer deixar como impressão? E a ideia não é que seja algo falso ou algo apenas bonitinho, mas que sejam coisas que a gente possa trazer como positivo e como construtivo. Porque eu acho que a gente está, nesse momento, percebendo que estamos lotados de malevolências, de tristezas e de aborrecimentos. E eu acho que a gente precisa fazer um exercício de contrapor isso deliberadamente, assim, um exercício de vontade, para que a gente possa alterar esse campo que está ao nosso redor. Parece que tudo ficou cheio demais, né? Até, assim, a gente leu hoje o poema do Manuel de Barros, que fala, assim, do desperdício, desimportante. Parece que, assim, as coisas ficaram tão... Elas ganharam um enlevo que é de lotar, né? De transbordar, de ir além da nossa capacidade até de assimilar aquilo que realmente a gente procura para uma impressão, né? Exatamente. Então, as impressões ficaram, assim, muito... Sabe? Eu acho que uma coisa também dentro disso, desse lotamento, é que muitas pessoas estão querendo lançar mão de mais atividades para ficar mais, se sentindo mais produtivo, ou para sentir que seu dia está mais cheio, está mais, com mais coisas importantes. Eu acho que se a gente pudesse deixar também um tempo para o que é improdutivo, para aquilo que é silencioso, para aquilo que não quer dizer nada, como simplesmente se balançar numa rede ou passar a mão no pelo do seu cachorro, do seu gato, simplesmente esvaziar um pouco para que a gente possa começar a perceber como é que nós vamos reconstruir essa estrutura, essa malha que conecta cada um de nós. Porque se cada um adoece ou se cada um manda um inferno para fora de si, ele está fazendo para si e para muitos. Então, o que a gente quer? A gente quer começar a trazer pensamentos, ações, principalmente ações positivas. Porque muitas vezes a gente tem um pensamento, mas na hora que vai agir, age diferente. Vamos ver o que a gente consegue fazer de positivo e de silencioso para si mesmo. É, falando de alterações, você retomou uma pesquisa sobre a alteração da consciência, que é o transe, né, Eneida? Sim, eu falo no meu trabalho o tempo inteiro sobre o transe. Mas o transe não só visto do ponto de vista religioso, ele existe nesse aspecto também. Mas eu acho que essa ideia do transe é aquela capacidade que nós temos de parar diante das coisas e enxergar as multifacetas que essa pessoa, ou que esse lugar, ou que esse objeto tem. A gente não ficar simplesmente fechado naquela primeira impressão das coisas. Tem um escritor chamado José Saramago, ele é português, e durante um documentário que ele deu, chamado Janela da Alma, ele fala que para conhecer as coisas há que dar a volta ao redor delas. E eu acho que a gente precisa permanecer mais e dar a volta lentamente ao redor das coisas e refletir o que é que elas realmente têm de importância ou não, e aprender a descartar. E aprender a liberar, e aprender a reciclar o que está fazendo ruído e o que está em excesso. É isso, aprender a descartar e selecionar, que é a parte mais importante de toda a criação artística, né, Neida? Sim. A gente agradece muito, estamos aqui com quase uma hora de programa. A participação da Eneida foi maravilhosa. Obrigada pela conversa. Obrigada a todos. Que tenham um bom fim de semana. Muita coisa para a gente pensar, né, Lau? Muita, muita. Nós falamos aqui com Eneida Sanches, que é uma artista, gravurista, artista visual, arquiteta baiana em deslocamento. Muito, muito obrigada, Eneida. Até pronto. Até breve. Obrigado, Neidoca. Garota, me põe pra jogo. E aí, 7:57 minutos, entrando na última parte do programa, ouvindo Que Estrago, de Letrux, uma banda de Rio de Janeiro formada por Bruma Weber, Letícia Novaes e Arthur Braganti. Só lembrando assim, mais uma vez, pessoal, se por acaso cair, aperta o botãozinho do play de novo que a gente volta. Saque de auxílio emergencial antecipado ante os protestos sociais. Parece um videogame, né, gente? Mas é a realidade das políticas públicas no Brasil hoje. Entra no aplicativo da Caixa, porque é o seu direito, e eles complicam, mas a gente vai se ajudar aqui, vamos conversar, vamos tentar descomplicar, ver o que, que a gente entende junto. Qual que é a notícia, Lau? É isso que a Caixa Econômica Federal antecipou o calendário de saque em dinheiro aos beneficiários do auxílio emergencial, com liberação prevista de forma escalonada para a semana que vem. De acordo com portaria publicada ontem no Diário Oficial da União, que nasceu entre agosto e setembro, poderá sacar e transferir o dinheiro a partir de 13 de julho. As alterações também se aplicam aos aniversariantes dos demais meses. Agora os nascidos em outubro, novembro e dezembro, que teriam acesso ao dinheiro em espécie na quinta, dia 16, sexta-feira e sábado, respectivamente, poderão fazer os saques a partir da terça-feira, dia 14. Os trabalhadores beneficiados com a antecipação já tiveram o dinheiro liberado na poupança social digital entre os dias 16 e 17 de junho. A segunda parcela, para os aprovados do terceiro lote, ainda não tem data definida. É verdade que é um pouquinho complicado, né? Isso da Caixa. Mas lembrar que as transferências entre contas podem ser feitas por meio do aplicativo Caixa Tem, não havendo necessidade de saque presencial. Outra notícia, pessoal, fiquem de olho, né? Vai até setembro, tem um bom tempo ainda, mas para todos os artistas que lidam com a palavra dos jeitos mais variados. É o primeiro prêmio Machado Dark Side de literatura, quadrinhos e outras narrativas, promovido pelo Dark Side Books, com o objetivo de selecionar textos e projetos originais e inéditos. Em um momento tão delicado do Brasil, a arte precisa ganhar o seu protagonismo e ser uma ferramenta de luta e de acolhimento. O prêmio é uma forma de mostrar que, mesmo no silêncio e no distanciamento quarentenal, a gente está junto, prontos para ouvir e sonhar com todos que buscam conhecimento, o novo olhar e a transformação. Eu acho que o Condó, aqui nós, vamos tentar enviar alguma coisa, porque o prêmio contempla a palavra de todas as formas, romances, coletâneas, quadrinhos, obras de não-ficção, roteiros de projetos audiovisuais, podcast de rádio, música, prosa, poesia, teatro, marionetas, exposições virtuais, reportagens, ensaios, jogos, realidade aumentada. E outras ideias inéditas que estão na sua mente, as palavras são capazes de conjurar. Então, é importante, né? A inscrição deverá ser feita através do site de Dark Side Books até o 29 de setembro. Procura na internet. A Dark Side vai premiar os vencedores de cada uma das 5 categorias com um contrato e com uma edição de 20 mil. Dá uma olhadinha lá, gente. R$20 mil. R$20 mil. O resultado será divulgado no dia 13 de novembro, então ainda tem bastante tempo. As inscrições terminam 29 de setembro. Aí, lembra, R$20 mil. O primeiro prêmio Machado Dark Side da literatura, quadrinhos e outras narrativas. Isso, busca na internet. A gente tem mais uma notícia sobre as artes aqui, a Lei Aldir Blanc, que tanta gente estava esperando, né? De apoio emergencial à cultura foi finalmente aprovada nessa semana. Na semana passada, exatamente. Ai, confundi. Sim. Perdão. Mas não, o tempo aqui está também congelado tudo, né? Nesse confinamento. Uhum. Com a pandemia do coronavírus, os artistas foram os primeiros trabalhadores a perder os seus trabalhos e os últimos a recuperar. Talvez sim, serão os últimos a recuperar o trabalho. Mas o que é esta lei, Sil? A lei estabelece o repasse de recursos financeiros da União para estados, Distrito Federal e municípios. O objetivo é ajudar profissionais e organizações culturais que perderam renda em razão da crise do coronavírus em três linhas. Pagamento de uma renda emergencial aos trabalhadores da cultura em três parcelas de R$ 600. Um subsídio mensal para a manutenção de micro e pequenas empresas e demais organizações comunitárias culturais, como a Condô, né? Uhum. Mas eu acho que a lei é assim, ela é bem básica, pessoal. Tem que entrar lá, dar uma olhada. Eu não sei o valor direito assim, para os coletivos. Para as pessoas, acho que é um auxílio de R$ 600, se eu não me engano. Sim, mas como é auxílio emergencial. É. A terceira linha é a realização de ações de incentivo à produção cultural, como realização de cursos, editais, prêmios, né? A lei ficou conhecida popularmente como Lei Aldir Blanc, em homenagem ao músico e compositor que morreu em maio, vítima do coronavírus, pessoal. Aldir Blanc. Todo o nosso apoio também para a família de Aldir Blanc. E aqui fazendo esta Rádio TV Mundo Novo, que como o vizinho Sérgio Pintor falou, é uma rádio cultural também, porque a cultura, que é a cultura? A cultura significa cultivar e tem que ver com os cuidados, tem que ver com tudo o que nós aqui na Vila Anglo-Brasileira estamos fazendo, nas hortas, nas casas, nas camas, tudo isso. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Nossas fontes informativas foram, dessa vez, as vizinhas e os vizinhos e vizinhas da Vila Anglo-Brasileira, os meios comunitários independentes de informação, Brasil de Fato, Rádio Brasil Atual, Alma Preta, Favela em Pauta, Mídia Ninja, Jornalistas Livres da PIB, TV 247, ONU, CIMI. E aí que nós estamos usando 4 minutos demais, porque aqui o tempo não é linear e não é exato. E temos uma informação muito importante ainda, que a gente vai aqui encerrar os ao vivos, as vivas e as vives. E logo depois da gente vai voltar a Marina e o Caco, que estão aqui ainda nos acompanhando. Estão aí no grupo de toda a rádio, que está a Juju, o Grê, Marina, Caco, já falei, a Lau e eu, acompanhando vocês nessa noite. Vamos continuar com um outro programa que vem depois do Aos Vivos, não é isso, Lau? É isso, e nós aqui despedimos Aos Vivos esta semana, 11 de julho de 2020. Obrigado, pessoal. No meio desta pandemia. Ao ET. Ao ET, com um grupo que é pioneiro no Brasil em rap indígena. Obrigado mais uma vez. Composto. Agatha e a todos que ligaram e enviaram suas mensagens. Obrigado pela companhia durante essa noite de sábado. É um prazer estar aqui com vocês, uma alegria. Obrigado, Lau. Obrigada, Sil. Pela companhia. E obrigado, para toda pessoal. A vizinhança, diretamente da Reserva Jaguapiru, Dourados para o Brasil e o Mundo, Bro MC e Ju Orendive. Boa noite, Vila Anglo. Até o próximo sábado. Com muito prazer, esperamos Fiquem vocês. Fiquem em casa, por favor, usem máscaras. Pensar, povo contra povo, do catu e emopu ande a can, de nena seno, daí o aí de nhande jara awe, a corre a sen, oi no pande awe chupé, che, anguahé, a rimar, correp guarani, racaiuá, de do catu e de manhã no xerehé, ba e vendere rechai, ape, rap guarani, anguahé, perrendo ranguá, ara e de, orena anó, entonces, e chu orendi ve, entonces, e chu xendi ve. Xero renoi, e chu orendi ve, venha com nós. Nevada, cheiro Renoi, Edu Orenv, aldeia unida, mostra a cara, cheiro Renoi, Edu Orenv, venha com nós nessa levada, cheiro Renoi, Edu Orenv, aldeia unida, mostra a cara, de arranha de queira de aguatá, de arranha de queira de aurá, de arranha de achucá, caraípe, cheira raé, homem em de coporã. Dere hasaro che turehe, de manhã aí xerehe, hakuanga, che aime, o ame achuca, vai pa ore, ro representar hakuanga, apero ime, apiawa pera oreko, o sonha hanwa, kuanga porandu, dewe, vai bipanyande, jajuka hanyamano, utea ariore, ro porahe, awa ha awa o jeju karam, umi karaipera o pukanyanderehe. Calça cheia e meco ape, pro defender Ranguá, o peago é de Orendivê. Cheiro Renoi, é de Orendivê, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, é de Orendivê, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro Renoi, é de Orendivê, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, é de Orendivê, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro Renoi, é de Orenv, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, é de Orenv, aldeia unida, mostra a cara. Cheiro Renoi, é de Orenv, venha com nós nessa levada. Cheiro Renoi, é de Orenv, aldeia unida, mostra a cara. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar.